lua, não existe carro, não existe rua, não existe lua, não existe sol, não existe peixe, não existe anzol, não existe carinho, não existe careta, não existe carão, não existe alcorão, não existe nada, não existe nada, não existe luz, não existe calor, a única coisa real. A coisa real, amor. Não existe pato, não existe ganso, não existe bravo, não existe manso, não existe sushi, não existe feijão, não existe nordeste, não existe baião, não existe condomínio, não existe aluguel, não existe família, não existe cordel, não existe nada, não existe nada, não existe DVD, não existe computador, a única coisa real. A única coisa real. Aktivně obhajuje naši cenu spolupráci, dali jsme se dohromady, kaři, cizí táboráci, takže já. Não existe verdade, não existe mentira, não existe bondade, não existe paixão, não existe.